Santense diz, o Mural de Índio Ar. Coração! Estou sonhando acordado pensando em você. Fecho os olhos e começo a lembrar de nós dois. Como é que eu posso estar carente se só tem um dia sem te ver? Que amor é esse que não fica um minuto sem lembrar de você? Sem amor posso viver, mas sem você, amor, não dá. Te esquecer pode ser, mas só se amanhã lembrar. Sem amor posso viver, mas sem você, amor, não dá. Te esquecer pode ser, mas só se amanhã lembrar. Chega pra cá, meu amigo Sil Ferrari, o mais romântico do Brasil. Valeu, meu amigo Leandro Romano, tamo junto. Daquele jeito. Tô sonhando acordado pensando em você. Fecho os olhos e começo a lembrar de nós dois. Como é que eu posso estar carente se só tenho um dia sem te ver? Que amor é esse que não fico um minuto sem?